E deixa eu ver aqui o que é, mas que droga, meu celular, olha só, continua tocando. E o número é daquele DDD esquisito que eu já falei aí durante o programa, né? DDD 85, acho que é Fortaleza, né? Enfim, o que é estranho é porque eu não conheço ninguém lá dessa região. Deve ser, que nem a gente sempre fala, né? Quando vê um DDD estranho assim, é ligação da cadeia, né? Mas, bom, eu vou fazer o seguinte. Vou plugar meu telefone aqui na mesa da Transamérica. Vamos lá, isso. Eu vou abaixar aqui a trilha e vou atender normalmente só para ver no que dá. Porque se for uma ligação da cadeia, já imaginou aí, ó, na hora de fazer este material no ar, hein? Exclusividade, hein? Vamos lá. Vamos atender aqui. Alô? Bom dia. Bom dia. Por gentileza, eu poderia falar com o titular da linha? É o titular que está falando. Do que você precisa? Por gentileza, como é que é o nome do senhor? Meu nome é Sidney Busanello. Não, é Alessandro Cunhasque. Não, é, peraí, Márcio Barreto. Meu nome é Márcio Barreto. Senhor Márcio, meu nome é Vanderlei, eu represento a ONG Amigos da Cadeia. Estou ligando para o senhor para verificar se o senhor poderá estar nos dando uma ajuda, uma contribuição para poder estar mantendo a nossa causa. Como é que é? Peraí, ONG Amigos da Cadeia? Exatamente, senhor. Nós somos detentos, né, que estamos atrás das grades e formamos essa associação para estar ligando para as pessoas e pedindo de livre e espontânea vontade doações de créditos de celular para que a gente possa estar se comunicando com os nossos familiares e também possa estar ligando para pessoas com bom coração que possam estar contribuindo com a nossa causa, tudo bem? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés de estar ligando, fingindo sequestro ou ameaçando de morte, vocês estão ligando de peito aberto, pedindo aí na maior filantropia que eu recarregue o celular de vocês, é isso? Exatamente, senhor Márcio. A gente podia estar fingindo que está sequestrando, a gente podia estar extorquindo, fingindo que está matando, mas a gente está aqui, né, na humildade, pedindo a sua colaboração. Tá aí, ó, a evolução das ligações da cadeia, ó, faz o seguinte, fica na linha aí que eu vou só chamar uma música, nós estamos aqui ao vivo numa rádio, viu? Vamos chamar uma música e eu já passo pra você o contato do verdadeiro Márcio Barreto, tá bom? Fica aí, Amigos da Cadeia, onde já se viu, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Qual que é teu celular, Márcio?